2 RDP, 4 grupos, 12 rappers, 3 cidades, Aparecida, Goiânia e Anápolis. Aqui é a parte marginal, chamada de ralé. Tiozia, Elvis, Nudobox, do Gueto e MZ. Subúrbio Negro, referência mental, revolta popular e aquisição qual. Fé em Deus, ladrão. Família do Gueto, quadrilha da voz. 2 RDP, maluco, é nóis. Tipo 3 posse, centena de mano. Se duvida poste, mas não me engano. Periferia unida, pagou pra ver. Se os cu de gravata não vai tremer. Dentro do baú, sentido ao planalto. Todo mundo junto, então mãos ao alto. Tomando de assalto, quem dita o sistema. Aí pede bota, vai, não trema. Porque aqui é nós, aqui é a favela. Quebrada fudida, becos e viela. Aqui só terrorista, só maluco louco. Só trabalhador querendo mais um pouco. Uma vida digna, criar seus moleque. Não muito dinheiro, só o que merece. Não gastar com pó, como fazem os boys. Uma hora acontece, então nós é nós. Chegalo do box. Mandando rimas sadias, direto da periferia, representando meus manos. Se eu tomar DJ, mano, louco toda a favela, becos quebradas, vielas. Cuidado com o enquadro dela, não preciso nem dizer. Mas vou mostrar pra você, a verdadeira malandragem é saber viver. O nosso estilo é forte e pesado, um rap consciente que mexe com sua mente, só para quem é esperto e não para os demente. Não gostam da nossa gente, sente, analise e pense. Que o favelado sangue bom sou eu e os manos meus. Sempre falando, relatando, analisando as verdades acontecidas no nosso cotidiano. Mano Luciano, revolta popular, rajada de ideias, não pagar comédia. A linha é reta, correta e direta. Como eu já disse antes, a nossa ideologia é certa. Aí favela, ralé, não fique de vacilo. Malandragem sadia, sem correr perigo. Tu não precisa, não queira virar bandido. Não dê motivo pro sistema te olhar como bicho. Malandragem sadia, hein? Quem diria? Só quem é original da periferia. Então, ó nós aqui, Aparecida G.O. Na maior família do gueto, só Goiânia, crime no meio. A máfia do Canedo, morada do morro em cena. Na fita Vila Galvão, os caras de Anápolis, favela da conexão. Então, malandragem é malandragem, o crime é o crime. Não tem nada a ver, playboy vai se fuder. Pega seu carro, seu dinheiro e enfia lá no meio. Agora sim, deu pra me entender. Quem é favela até a morte. E quem não é, tento me dar bem. Mas se não der também, manda porque tô melhor aqui com cidadão José. Pobre de montão, tirado como um mané. Mas tenho orgulho de fazer parte dessa ralé. Sabe como é, malandragem de pé, maloqueiro na fé. Se liga então, preste atenção, periferia é só loucura. A vida é dura, cara, se segura. Como pode, enquanto pode, não vacile, não desanime. Fique longe do crime, tenha o respeito. Sou original do gueto, o rap é minha trilha. Sou bicho, sou da rima. Saudade da periferia, 2 RDP é a sigla da revolução verbal. E aí sistema, não me dê mais motivos pra minha revolta não virar fatal. Fatal. Aí favela, ralé, não fique de vacilo. Malandragem sadia, sem correr perigo. Tu não precisa, não queira virar bandido. Não dê motivo pro sistema te olhar como bicho. Dois, RDP atropelando, rimando, levanta, levada com som de quebrada de vida. Maluco, se liga na rima, na periferia. Só Cristo me guia, tô fora de patifaria. Fé em Deus. E assim segue, a favela sempre é tirada, jogada de lado, deixada no canto. Depois com o moleque de quadra na rua, bica só a cara do boy, espanto. Veja na frente a semente da mente, a maldade que você criou. Vai, não seja covarde, assuma seu ato, talvez um futuro finado que veste na calça mijou. Nessa hora seu carro não vale mais nada. Tremendo pensando, olhando o tambor, lota entubido de bala. Na cara o cano, só pensa na morte, quem sabe a sorte possa te livrar. Não pensa em Deus, confia na grana bacana sem fé. Só passando a realidade a ralé. Pra tudo sentir na pele a miséria, se sair com vida da próxima vez, talvez ajudar a favela. Claro que não, ambição já fala mais alto na mente do cara. O diabo que arma cilada, pega o castelo, seu carro, sua grana, seu terno. Investe no mundo moderno, que nada, a maloca não liga pra isso. Sem maldade, no no coração. Larguei um desando do servo de Cristo. Consideração, união. Aqui é só gente da gente. Burguês não cola na banca porque as ideias não batem com a sua e nem a minha mente. Falar de shopping, falar de internet, do racha que você tirou. E aquela Patrícia que ficou picando, babando a hora que você chegou. Eu sou a ralé, aquele pipete que dorme no frio ali na sua área. E você abusa das condições do mano que é muito precária. Deus não vê o que tem, sim o que é. É por isso, Patrícia, que eu nem me ligo se tu me chama de ralé. Aí favela, ralé, não fique de vacilo. Malandragem sadia, sem correr perigo. Tu não precisa, não queira virar bandido. Não dê motivo pro sistema te olhar como bicho. Eu também sou da ralé, cê sabe como é que é. No morro rap, reggae, samba não é som de mané. É som do bom, meu irmão, só rola som de negão. E bota a carne pra assar e pega logo o tubão. Assim a gente curte o som e vai se divertindo. Fim de semana na favela, todo mundo sorrindo. E as mina no frevo, já tão tudo dançando. Segura o tchan, amarra o tchan, cês tão me tirando. Bota logo um rap, mano, assim que vai ser. Subúrbio Negro é da posse 2RDP. Isso aí é que é som, ó, e dos loucos. Então escuta a pira, trinca, mano, chapa o coco. Só mano, sangue bom, que tá colando no morro. E de repente quando eu vejo, solta a mubuca. E os homens na seca, vem na nossa captura. Eles não gostam de ver, o movimento pode crer. Hip hop, rap, movimento de bom proceder. Cê tá ligado que eles fica grilado quando rola o rap. E o rap que o destrói, isso eles não quer. Eles querem acabar é com nós, assim não dá. Acho que não vou aguentar. Aqui quem fala é do gueto, tô pronto para estourar. Cês estão perdendo seu tempo, entrando numas com a gente. E aqui no morro só tem mano consciente, que não fica vacilando, que é pra não levar cambão. Aqui é do G.O. Ralé, só tem sangue, sangue bom. Sangue bom.